A partir do 400, começam a surgir artistas realmente influentes e individuais nas cidades-estados da atual Itália, travando uma verdadeira competição. Em Florença, nascia um grande mestre. Bem-vindos ao Promontório Estéreo. Durante o período 400, fase áurea do Renascimento, nasce em 1445 Alessandro di Mariano Giovanni Filippepe. Não se sabe ao certo como ele viera a se tornar Sandro Botticelli, embora algumas teorias tenham sido elaboradas para explicar o apelido. Sandro é certamente o diminutivo de Alessandro, mas Botticelli talvez seja por conta de um de seus irmãos mais velhos, que tinha o apelido de Il Botticello. Durante sua infância, Botticelli viveu em Florença e era membro de uma família de artesãos, e assim, logo aprendeu a profissão de ourives. Porém, não demorou para descobrir seu verdadeiro talento, a pintura. Em 1462, quando completou 17 anos, Botticelli foi trabalhar com Fra Filippo Lippi, um grande mestre florentino. Lippi ajudou enormemente o começo da carreira de Sandro, influenciando seus primeiros trabalhos. Contudo, Botticelli não permaneceu muito tempo na oficina de Fra Filippo, deixando-o para buscar maior independência. Com 25 anos de idade, em 1470, Sandro Botticelli monta seu primeiro ateliê com a ajuda de seu pai. O aprendiz era agora um mestre também. Neste mesmo ano, Botticelli pinta o quadro Coragem, que seria colocado no tribunal do Palácio do Mercado. Durante o período que compreende os séculos XV e XVI, as transformações mercantis fizeram surgir um novo panorama cultural. Aparece então uma nova figura social. Senhores ricos, interessados em incentivar a produção artística da época. Eles eram chamados mecenas. Em Florença, os maiores mecenas eram da família Médici, e entre eles, o maior foi Lorenzo de Médici, ou Lorenzo o Magnífico, como ficara conhecido. Lorenzo estava à procura de pintores para ornarem o Salão Tribunal da Mercância, com os motivos das Sete Virtudes. Desta forma, Antônio, irmão de Botticelli, com a ajuda de Tommaso Soderini, tenta introduzir Sandro no mecenato de Lorenzo. Botticelli é então contratado para pintar a Virtude Coragem. Contudo, a realização do trabalho não foi fácil. As virtudes já haviam sido encomendadas para outro pintor, e na época havia uma petição ao governo para que não houvessem mais cancelamentos de pedidos para um artista, favorecendo o outro. Ainda assim, Lorenzo dá a oportunidade a Botticelli, e este tem que se esforçar para não decepcioná-lo. Finalizado o trabalho, fica claro a Lorenzo que a arte de Botticelli era muito superior à de Pollaiuolo, pintor anterior. Assim, Sandro cai nas graças do mecena e passa a realizar trabalhos regularmente para os Médici. A visibilidade, além da grande qualidade de suas obras, abriu para Botticelli um grande leque de oportunidades, atendendo diversos pedidos das famílias florentinas. Mas além das famílias de Florença, a igreja também vê no artista uma possibilidade de melhorar sua arte sacra. Botticelli sempre trouxera na sua arte influências pagãs, mas trabalhando com os motivos cristãos, acabou tendo sua religiosidade aguçada. Nesta época, Sandro pinta O Regresso de Judite e Betúlia, obra repleta de espírito simbólico, em detrimento da abordagem ainda medieval de uma representação mais realista. Mesmo em suas obras religiosas, Botticelli demonstrava seu compromisso com os Médici, além de ser um brincalhão. Na Adoração dos Reis Magos, o artista pinta vários rostos dos membros da família, e naturalmente, o pintor não deixou passar a oportunidade de representar a sua própria imagem em um canto da obra. Capela Sistina leva este nome fazendo referência ao Papa Sisto IV, que foi responsável por reformá-la entre os anos de 1477 e 1480. Nesta época, o Papa estava à procura de artistas para trabalhar na decoração da capela. Em 1481, Botticelli recebeu um grande convite de trabalho. O Papa Sisto IV o convida para trabalhar na capela, junto de grandes artistas como Perugino. Ali, Sandro Botticelli executou belíssimos afrescos, como A Tentação de Cristo, As Provações de Moisés e O Castigo de Rebeldes. Nesta época, a arte de Sandro Botticelli estava em sua fase áurea. Duas de suas principais obras foram produzidas sob encomenda dos Médici e voltando aos temas pagãos. Primavera, finalizada em 1478 para a Vila de Castello, residência de verão dos Médici. E O Nascimento de Vênus, obra-prima de Botticelli. Realizada por volta de 1483, sob encomenda de Lourenço de Pierfrancesco, primo do mecena Lourenço, o Magnífico, O Nascimento de Vênus retrata uma fantástica alegoria da mitologia grega, o exato momento em que Vênus, ou Afrodite para os gregos, vem ao mundo diretamente do mar, já adulta e nua, sobre uma concha, que é, nos costumes da Grécia Antiga, uma metáfora para o órgão genital feminino. Segundo a Teogonia de Hesíodo, a deusa teria nascido das genitais de Urano, jogadas ao mar por seu filho Cronos. O esperma de Cronos teria fecundado Afros, a espuma do mar, que geraria assim Vênus, o amor e a beleza em forma de divindade. A pintura traz algumas figuras que merecem destaque. Ao centro, a Vênus, em posição sinuosa, inspirada em estudos que Botticelli fez baseando-se em uma escultura da Antiguidade Clássica. Ao lado esquerdo da deusa, estão os Éfiros, exalando seus primeiros sopros na divindade, o espírito da paixão que se materializa em rosas. Hey! e ao lado direito, a figura de Hora, pronta para cobrir a deusa nua com um manto, representando a castidade. Alguns traços da obra já começavam a despontar o que seria o maneirismo, mas só viriam a se firmar no final do período 500, com o resgate de alguns elementos do período medieval. Para os Médici, Sandro Botticelli também realiza 19 ilustrações para decorar uma edição da Divina Comédia, de Dante Alighieri, poeta que também fora retratado por Botticelli em seu mais famoso retrato. Mas apesar de toda a sua ascensão, a vida de Sandro Botticelli estava prestes a sofrer um impacto. Em 1492, Lorenzo de Médici morre, e seu falecimento causa grande agitação política e religiosa. Botticelli prefere manter-se neutro no conflito entre a Igreja e Savonarola, frade que pretendia gerar uma reforma religiosa. Contudo, o pintor vê-se influenciado pelos movimentos do frade e passa a retratar mártires cristãos em suas obras, como em A Calúnia de Apeles, onde Botticelli faz alusão à perseguição que a Igreja fazia a Savonarola. Savonarola dizia poder caminhar no fogo para provar sua retidão. Mas quando outro frade o desafiou a caminhar com ele no fogo, a fim de livrar o povo da ilusão de Savonarola, este não aceitou o desafio e recuou. Contudo, um discípulo de Savonarola aceitou o desafio em seu lugar. Montado o espetáculo que daria ao povo uma tragédia ou um milagre a vislumbrar, o frade discípulo de Savonarola inventa uma desculpa e não caminha no fogo. Desta forma, Savonarola é queimado em uma fogueira por heresia em 1491. Chocado com a morte do frade, mas ainda devoto a seus ensinamentos, Sandro Botticelli dedica o resto de sua vida a estudos e meditação, morando afastado da cidade. Solitário e esquecido, o grande artista falece em Florença, em 17 de maio de 1510. Seu corpo fora enterrado no antigo cemitério de Ognissanti. O final triste da vida de Sandro Botticelli não fez jus à sua personalidade enquanto vivo. Entre seus contemporâneos, era conhecido por seu bom humor e por ser um grande brincalhão. Há uma passagem muito curiosa sobre seu comportamento em sua oficina, onde ele teria pregado uma peça em seu discípulo Biagio. Era comum que os ajudantes dos grandes mestres fizessem reproduções de suas obras e vendessem a colecionadores. Assim, Biagio teria feito uma bela cópia de uma Madonna de Botticelli. Sandro encontrara ali uma oportunidade de pregar uma peça em seu discípulo. Disse a ele que encontrara um comprador para seu quadro e o aconselhou a colocar a tela em um lugar alto e iluminado, para que o interessado visse a obra assim que chegasse à oficina e se deslumbrasse e assim pagasse o preço desejado. Biagio saiu então correndo para convidar o comprador a visitar a oficina no dia seguinte. Porém, enquanto Biagio estava fora, Botticelli e Jacopo, outro aprendiz do atelier, colocaram nas cabeças dos anjos do quadro recortes que lembravam chapéus. Quando Biagio chega no dia seguinte com o comprador, leva um grande susto. Botticelli havia informado o comprador da brincadeira, então este agiu naturalmente, fingindo não notar estranheza alguma. Elogiando muito a qualidade da obra, o comprador dá a Biagio 6 florins de ouro, o preço combinado pelo quadro, saindo da oficina para fazer o pagamento. Quando Biagio volta ao ateliê, toma outro susto. Os chapéus haviam sumido. Sem entender o que havia ocorrido, pede explicações a Botticelli e Jacopo, mas ambos afirmam que tudo não passou de uma alucinação da cabeça dele, encantado que estava com todo aquele dinheiro. Autor de alguns dos trabalhos mais representativos da Renascença e um dos maiores pintores da história da humanidade. Este foi Sandro Botticelli, aqui no Promontório Estéreo. Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 12 do podcast Promontório Estéreo, sobre Sandro Botticelli. Ao fundo, você ouve Fairy Queen, interpretada pela banda Blackmore's Night. Bom, vamos ao feedback do último episódio, sobre Catarina de Médici. A Nilda Alcarinque comenta dizendo que lembra-se de Catarina de Médici dos livros didáticos de história, mencionada nas passagens do Massacre da Noite de São Bartolomeu, além de recomendar o filme Rainha Morgoth, que retrata parte dos dramas da família de Catarina. A Nilda sempre está presente nos comentários dos podcasts Internet Afora, e também pode ser ouvida em episódios do podcast Papo Lendário, além de participações em outros programas. Obrigado pelos elogios e pelo ótimo comentário, Nilda. Espero que continue a ouvir o Promontório Estéreo. Também comentou o Ulisses Adit. Ele diz: parabéns pelo bom trabalho, Fabrício. Tem sido um ótimo material para utilizar nas minhas aulas de história. Só um pequeno comentário. É interessante o efeito de uma biografia que tem como personagem principal uma mulher. Normalmente, falam sobre o filho ou a filha do rei tal. No entanto, como o foco, no caso, é uma mulher, acaba se mudando. Neste ponto, o Ulisses destaca uma parte do podcast sobre Catarina. Durante as comemorações do casamento da filha de Catarina, Isabel. E então conclui, dizendo que causa uma leve estranheza, mas é uma estranheza positiva. É interessante notar como essa observação feita pelo Ulisses gerou uma discussão sobre o papel das mulheres na história, no espaço de comentários do site. Para comentar no site do Promontório Estéreo e deixar sua opinião sobre os episódios e as discussões que eles geram, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários, lá você também encontrará o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook, é o facebook.com/promontorioestereo. E siga no Twitter, é o @promontestereo. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogios, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Na iTunes Store, o Wallace avaliou e comentou elogiando o podcast, e destacou que assinou o feed. Fazendo o mesmo, você ajuda o Promontório Estéreo a ter mais destaque por lá, e assim o podcast cresce e pode melhorar cada vez mais. Outra forma importante de ajudar o programa é recomendar o podcast aos seus amigos que possam se interessar pela proposta. Quanto mais ouvintes e mais comentários, maior o nível cultural que será compartilhado. Devo chamar mais uma vez a atenção para o link do Catarse no post deste episódio. Clicando nele, você conhecerá o WeCast, um player de podcasts que poderá estar disponível para o Android, caso você possa colaborar. Eu sou o Fabrício Soares, e até o próximo episódio do Promontório Estéreo.